urbanas e 22 comunidades rurais, ouvindo as comunidades para decidir quais eram as prioridades dessas comunidades para o orçamento desse ano. O orçamento do centenário, porque a gente faz uma lei no ano anterior para vigorar no outro ano. É assim que funciona. E aí, como nós fomos reeleitos prefeito, nós voltamos agora, esse ano, para fazer mais uma vez uma rodada com as comunidades. Veja bem, o ano passado nós elegemos pelo menos 2 de cada comunidade, que nós chamamos de delegados. E agora nós estamos chamando os delegados e convidando para quem? A comunidade que quiser vir, que venha, não tem nenhum problema. Mas a gente convida os delegados daquela região, que são as pessoas que foram autorizadas para aquela região para decidir sobre as prioridades. Mas, prefeito, onde é que já se viu uma coisa dessa? O senhor agora vai andar todo ano nas comunidades. É uma forma de você fazer as leis. Quer dizer, o prefeito poderia, simplesmente, fazer a lei lá no gabinete, se reunir com meia dúzia de servidores da confiança do prefeito, ou nem precisa meia dúzia, né, 3 ou 4, mandar o projeto, fazer o projeto e mandar para uma audiência pública só. Era isso que podia fazer. Mas nós temos feito diferente. A nossa feição, a nossa vontade é de estar perto das pessoas para os poucos recursos que tem ser bem definidos aonde que vai ser definidos. Então, esse ano, nós só não vamos fazer a lei orçamentária, mas também o planejamento para os 4 anos do governo, porque no primeiro ano do prefeito, né, pode passar, por favor, o primeiro ano do prefeito, o prefeito define essa lei importante aqui, ó, plurianual. Eu quero avisar as pessoas que eu vou falar por volta de 10, 12 minutos, ou até 15, e depois vou dar a palavra para a comunidade. Né? Então, eu só faço a introdução para situar as pessoas no que é que nós estamos decidindo, porque é que nós estamos aqui hoje. Né? Então, tu pega o plano plurianual, por exemplo, como já diz, ó, pluriano, né? Plurianual, 4 anos. Eu quero saber das comunidades se aqueles planejamentos feitos ano passado, se aquelas políticas que vocês definiram lá o ano passado, elas estão valendo para esse ano, se elas vão ser revalidadas ou se tem novas políticas, né? Se tem novas ações, se tem novas demandas. Eu preciso ouvir isso de vocês. E, por isso, nós temos feito essa peregrinação aí pela cidade. Hoje, por exemplo, ontem fizemos um, hoje de manhã fizemos outro, e agora estamos fazendo outro, que é para levantar essas prioridades. Então, nós vamos levantar as prioridades para o PPA, que é os 4 anos, e também para a lei orçamentária, que é do ano que vem, para executar o ano que vem. E vamos falar sobre as 3 leis que a gente chama de lei orçamentária. Leis orçamentárias, que é a dos 4 anos, essa aqui é feita ano a ano, e essa aqui é feita todos os anos, dizendo qual o recurso que se aplica. Né? Esse projeto todo, ele tramita depois na Câmara de Vereadores, eu jogo isso aqui para as pessoas verem que ela é elaborado aqui pelo prefeito, o prefeito ouviu as comunidades, tudo que eu estou falando está gravado, vai para os arquivos da prefeitura e vai para dentro do projeto de lei. Desse projeto de lei, ele vai tramitar todas aquelas flechinhas ali, naqueles prazos, né, e vai para a Câmara de Vereadores, obviamente. Se a Câmara quiser também fazer uma audiência pública, pode fazer, não é proibido fazer. É, mas o prefeito, antes de mandar para a Câmara, ele já faz a audiência pública e já avisa os vereadores. Ó, o prefeito andou em tal data, eles são convidados. Geralmente, os vereadores vêm, né, aqui, por exemplo, está o Gringo e o Carraro, que são vereadores, né, e está aqui comigo o vice-prefeito também, que somos nós dois que mandamos o projeto de lei. Os vereadores geralmente vêm junto na reunião já para ir. Não vêm todas, mas alguns vêm, enfim. Né, é bom que o vereador, mas isso não quer dizer que o vereador não possa. Eu gosto de botar isso aqui, ó, para a gente fazer um raciocínio. Qual é a diferença do Luciano Buligon para qualquer cidadão daqui do Postos Fortes, da linha Caravaggio, do Desbravador, do Lucieto, por exemplo, além do bigode? Qual é a diferença? A barriga, estou chegando lá. Né? É, exatamente. Qual que é a diferença minha para qualquer cidadão? A diferença é que me filiei a um partido político, fiz um registro de candidatura a prefeito e fui eleito. Essa é a diferença. E aí vem uma prova que eu posso dizer com todas as letras. Se eu conseguir ser prefeito, qualquer pessoa pode ser prefeito também. É só fazer o que a gente fez. Então, não é um super-homem o prefeito. O prefeito é um cidadão comum que administrava um orçamento familiar. E o que é orçamento, né? As crianças aí, já sabendo, o que é orçamento? Orçamento é aquilo ali, gente, em casa. Eu botei a fotografia lá do xereque, das nenezinhas do xereque, da Fiona, porque diz que eu sou parecido com o xereque. De perfil até parece mesmo, um pouquinho. Né? O xerecão e as três crianças. Ele tem três filhos, eu também tenho, né? E a dona Lúcia seria a Fiona ali, ó. Tá bonitona. Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que o pai de família, a mãe de família, administra um orçamento também. Só que é um orçamento familiar. Então, que diferença tem o Luciano Buligon do cidadão comum? Nenhuma. Ele também administra, junto com a família dele, um orçamento. Mas o que, que é o orçamento, prefeito? Orçamento é isso aqui, gente. É a saúde, é o remédio que tu comprou, é o exame que tu quer fazer, é a consulta que tu quer fazer. Não, eu quero fazer uma consulta para saber como é que faz para emagrecer. Bom, é, vestuário, vocês não compram calçado, roupa? Compra. Isso sai da onde? Do orçamento familiar. Aqui eu gosto de falar dos cuidados pessoais, né? Cabelo, pele, pés, mãos. Né? Quanto é que custa fazer o cabelo, os pés, as mãos, a maquiagem para ir numa formatura? Ou ninguém vai num casamento, numa formatura? Vão! Eu sei, não é que eu faço, mas eu sei quanto é que custa, porque eu tenho duas filhas e uma esposa, eu sei que custa, no mínimo, 250, 300 reais. No mínimo. Quando não é, é mais. Então, isso sai do orçamento familiar. Então, o orçamento não é uma coisa que só existe no público, existe na vida da gente. Ah, mas eu tinha vontade de trocar de carro, mas eu não, minha filha está estudando, quero segurar um pouquinho, não sei como é que está. O prefeito só aumenta o problema. Então, o orçamento público, aí o xereque está assustado. Ó, porque aumenta os problemas só, mas o orçamento passa a ser público, mas ele, em vez de ser cabelo, jogo da Chapecoense, não sei o quê, vai ter a despesa do restaurante popular, da assistente social, dos servidores, a estrada. Aí, quando chove demais, as estradas estragam. Quando chove de menos, ela estraga também, porque daí vira um poeirão. Né? Nós temos saúde, educação, os medicamentos, a merenda, acessibilidade, são... Tudo isso está na cabeça do prefeito. Então, qual é a diferença do prefeito para o pai de família? Só aumenta os problemas, mas o orçamento é a mesma coisa. E aí eu pergunto para vocês, qual o pai e a mãe que não gostariam de dar tudo para os filhos? Ah, é, se eu pudesse, eu daria um carro, daria isso, daria, né? E por que que não dão? Porque vocês são ruins com os filhos de vocês? É porque não tem dinheiro. Então, por que que o prefeito não faz asfalto por tudo, não liquida com os assuntos para não precisar vir na comunidade, venha na comunidade só para bater palma, para dar risada? Porque o orçamento não me ajuda, não tenho... As demandas são muito grandes. E aqui eu gosto de dar um exemplo. A maior empresa de Chapecó passou a ser agora, na virada do ano, a Aurora. Não que a Sadia tenha diminuído, a Aurora que cresceu. E a Aurora passou agora a ser a maior empresa de Chapecó. O orçamento da Aurora, de um ano da Aurora, o orçamento que gira na Aurora, um ano, é 12 anos e meio o orçamento do município. Então, só para a gente ter uma noção de que o município não tem tudo isso que a gente imagina. A Aurora, por exemplo... Um ano da Aurora, 12 anos, é 3 prefeitos e mais 6 meses. Então, o município de Chapecó tem mais de 200 médicos, por exemplo. Só a folha de pagamento da saúde já dá mais que de 15% que a prefeitura tem que investir na saúde. Nós temos só entre servidores da saúde e da educação, nós temos 4 mil servidores. Tem que pagar em dia. 31 mil pratos de comida nós entregamos para os alunos da rede pública por dia. Se faltar um prato de comida para um aluno, o que sobra do prefeito? Então, essas são as responsabilidades que o prefeito tem. Por isso que, quando eu venho ouvir a comunidade, primeiro para dizer o que vocês querem, o que vocês pensam, e para vocês me ouvir e me compreender que eu não sou um super-homem e que eu não sou maldoso. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E, de preferência, aquele troco que eu possa investir, que eu vou investir naquilo que vocês me pediram, para não errar. Eu botei ontem uma frase que me veio na cabeça, né? Quem ouve bastante, erra menos. Porque errar nós vamos errar, mas quem ouve erra menos. Eu sempre dou um exemplo, nas primeiras reuniões que nós fizemos ano passado, nós fomos lá na Vila Rica. Quando eu cheguei na Vila Rica, na minha cabeça, a Vila Rica não tem nenhum metro de asfalto, né? Só tem calçamento. Quando eu cheguei na Vila Rica, o que eu pensei? A Vila Rica vai pedir asfalto, não tem nenhum metro de asfalto. Eles não pediram asfalto. Eles pediram drenagem e uma capela mortuária. Então, quer dizer que se eu fico lá no gabinete, eu vou fazer uma coisa que eles nem querem. Eles querem. Então, é isso que é bom de ouvir. Mas, prefeito, o senhor vai ouvir, vai fazer? Claro que eu vou fazer. Quando? Quando tiver o recurso que está melhorando. Já foi pior. O ano passado era de chorar. Mas de chorar em alemão mesmo, aquele choro chorado. Hoje parou de piorar. Está melhorando? Em março tinha melhorado um pouco. Agora, com essa estabilidade lá no Brasil, não melhorou tanto. Mas parou de piorar, já está bom. Mas esse tal de dinheiro que o senhor fala, prefeito, vem da onde? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Mais 5 minutos. A grande maioria dos municípios do Brasil, o dinheiro vem nessa proporção aqui, ó. 57% vem do governo federal, para o cofre do município, 25% vem do governo estadual e 18% vem do governo municipal. O governo municipal é esse que a gente arrecada, do IPTU. Né? Aqui em Chapecó é 45% do governo federal, o ano passado, 22% do governo estadual e 20% do governo municipal. Então, esse é o dinheiro. Então, não, mas Chapecó não tem crise? Claro que tem, porque se a cana-de-açúcar deu problema lá em São Paulo, e a indústria da cana-de-açúcar deu problema, aqui também reflete. E aí nós estamos com uma despesa andando e, daqui a pouco, cai a arrecadação. Né? E aí o prefeito escolhe entre fazer a cirurgia da catarata ou fazer da adenoide. Isso, para um pai, é uma dor. Às vezes eu tenho que chamar o Ned lá, o pessoal da saúde que está aqui, e tenho que decidir com o Ned. Ned, segura a catarata e faz a cirurgia de adenoide, porque nós estamos no inverno e as crianças se atacam mais agora. Porque as duas não dá para fazer. Esse é o drama que a gente vive todo dia. Não estou me queixando, estou explicando para vocês entenderem que eu não sou um super-homem, eu sou um pai de família que me elegi prefeito e estou lá fazendo o que vocês fariam no meu lugar. Se vocês estivessem lá, fariam o mesmo. Não é? Então, agora, nós vamos aqui para as demandas que foram escolhidas nessa grande região. As demandas aqui, nós vamos só passar o olho, se vocês precisarem, depois a gente bota aqui de volta. Tá? Então, por exemplo, Astos Fortes, ó, e o Jardim Europa. Aqui, ó, desviar o transporte de animais suínos para o futuro contorno leste. Começa com essa e áreas irregulares no bairro Pastos Fortes. Tudo isso aqui foi o que a gente ouviu aqui, que está gravado. Ainda do Pastos Fortes, macro-drenagem e canalização dos riachos. E termina aqui com a Rua Colômbia, Rua Viena, sede Cabo Soldados, concessão, tem um campo de futebol abandonado para as crianças jogar na rua. Santa Paulina, construção da creche do bairro. E a última aqui, pavimentação asfáltica na rua Antônio Tessari. Vila Real Desbravador, pavimentação asfáltica e melhoria na iluminação pública. Depois, se vocês precisarem, volta essa lâmina aqui. Líder e Bom Retiro, construção de ginásio de esportes. E o último, pavimentação asfáltica na rua Camacuã. Linha Caravaggio, conclusão do ginásio, melhoria de acesso à linha Caravaggio. E a última aqui, a melhoria e conservação das estradas. E o que está na lei? Isso aí tudo que foi que a gente ouviu como prioridade. E o que está na lei orçamentária desse ano a respeito dessas demandas? Vamos lá. Eu registro aqui a chegada da primeira-dama mais bonitona do Brasil, a dona Lúcia. Que eu chamei ela de Fiona agora há pouco e ela não estava aí. Passo dos Fortes e Jardim Europa. O que está hoje no orçamento? Macrodrenagem e regularização fundiária, que foram as prioridades que vocês escolheram. Que está hoje no orçamento desse ano. Santa Paulina, implantação da academia ao ar livre e construção de ginásios de esportes. Isso aqui, se não me engano, já aconteceu. É, Vila Real, pavimentação asfáltica, construção do CEIM e reforma da Vila Real, da escola básica. Macrodrenagem no Líder, construção do ginásio e implantação. Linha Caravaggio, melhoria e conservação das estradas, alargamento e via. Aí o que eu agora preciso cumprir aqui, 7h15, 7h16, e eu preciso ouvir a comunidade para nós andarmos aqui para frente. Né? Eu quero registrar o vereador Cleito, chegou, eu tinha falado dos vereadores, né? Então está aqui o Carraro, o Gringo e o Cleito. São esses os vereadores, estão aqui, vereadoras. Né? O Carlinhos Nogueira, me perdão, meu patrão, está lá no cantinho, tomando chimarrão. E é aqui do bairro, né? Não posso errar nessa. Carlinhos Nogueira, vereador, que está aqui conosco. Então, os vereadores estão aqui, além do prefeito e vice-prefeito. Tá bem? Agora com a comunidade. O microfone está aí. Vocês se agarrem no microfone. As prioridades são essas. Se achar que tem que mudar, muda. Se tem que melhorar, melhora. Vamos lá. Vai lá, seu prefeito. É o Ari. A comunidade da Vila Real, já como é de conhecimento, o pessoal quer saber quando que vai ser começado o asfalto. E o colégio, assim, ó, a reforma daquilo lá está feio, né? Então, talvez... A reforma está feia, não, o colégio está feio. O colégio está feio. Só que se for fazer a reforma daquilo lá hoje, sim, e depois, com toda a população lá, eu acredito que teria que fazer uma coisa mais ampla, né? Porque o crescimento da Vila Real e parte do Desbravador, agora a catedral com todos esses apartamentos, eu acho que só a reforma não vai resolver. E a Caravaggio está lá esperando para concluir o ginásio, né? Esperamos que um dia conclua, né? Obrigado. É, as prioridades que já estão aí, o Ari está só lembrando, está ratificando, está apertando, está trazendo para o prefeito as demandas que já estão aí, né? Então, vamos lá. Eu respondo depois para não ficar o bate e volta assim. Tá com a comunidade. Ó, o Meneguinho. Também parente, eu acho que sou da comunidade. Parente do prefeito de Guaraciaba. Ô, louco. É, o Meneguinho, mas não sei se é parente ainda. Temos que ver. Se for gente boa, podemos até. Deixa ele terminar o mandato, depois vamos ver se são parentes. Aí vamos avaliar. Mas boa noite a todos e a todas. Boa noite, prefeito. É uma honra tê-lo conosco aqui, ouvindo o nosso bairro. Eu só queria endossar um pouquinho, cumprimentar a nossa primeira-dama. Agradecer a presença, vereador Carraro, em nome do vereador Carraro, os demais vereadores, nosso vice-prefeito, Elia Sela, e demais secretariado. Prefeito, eu só queria endossar o do Ari de César, o pedido do Ari de César, o Caravaggio não pediu nada demais, são as três prioridades. O Cristânio, o secretário, já tem o conhecimento, falei pessoalmente, sim, com ele, a respeito da ponte. Essa é uma necessidade que há anos vem sendo pedida, e não é difícil de resolver. Né? As melhorias da estrada, a gente, a todo mundo aqui, sabe. Essa por dentro. Essa que liga a linha Escuciato, pega... Sim, por dentro aqui, quem vai por dentro. Isso. Ela pega ali na, no Nadir Saquete e liga o novo bairro ali, que agora tem um bairro, e muita gente vem por dentro, sai na Cotraoca. E choveu qualquer chuvinha, não passa ninguém. Né? Passa caro, grande, né? Mas moto e carro pequeno não passa. O rio ataca a ponte. O rio é porque ele passa por ela, o acesso mas é por dentro do rio. Eu acho que essa ponte não está aí. Está. Aquele acesso eu pedi na Vila Real, no primeiro, eu fiz o pedido. Mas está ali. Quer ver? Contra a Oca e plantação de ponte e galeria, está ali. Isso aí. Tá. E as estradas... A gente entende e está na medida do possível. Tá. Não, isso aí, temos cobrado, né? Tem problemas? Tem, como a gente, todo mundo sabe. E da Vila Real, eu quero pegar, aqui já falei com a secretária, agora temos aqui a presidente que vai se manifestar também, e, a respeito do colégio. A pavimentação, eu quero agradecer aqui em público o nosso deputado João Rodrigues, que designou uma emenda, se não me engano, era no valor de 2 milhões e 400. Era 1 mais 1 e 400. Deu 2 contos. É, 2 contos, porém. 400 é a prefeitura. Prefeitura, tá. Para pavimentação. Então, já temos os mapas. Queria pedir também, prefeito, uma atenção. O pessoal todos, né, conhece o mapa das ruas? Eu tenho comigo, só que eu não tive tempo. Peguei ontem na prefeitura, o Cararo também está com ele. E a gente vai passar na comunidade e vamos mostrar. Né? E agradecer publicamente ao deputado João Rodrigues, que, e o Merizio também, o prefeito, que nunca deixou de nos atender. Pedir, prefeito, no Fundão 2, se for possível, não, pegar mais uma obra. Não, mas é que a gente, né, eu acho que... Sim, não, tá, nunca é demais pedir. Né? Quem não pede não ganha também. Mas a Vila Real, a gente entende o problema da Vila Real, que é de tempos, né? Para pegar esse desse para zerar. Pô, que maravilha, né, prefeito? Mas eu sei que já tem uma fatia lá para Leopoldo Sandro. Tudo bem. Agradecer a presença de todos. E contem com a gente, né, prefeito? Obrigado. Bom, mais obrigado. Uma vez pela presença, obrigado, aí no nosso bairro. Obrigado. Ah, menino. Depois vai para o Chinado, passa dos fortes. Eu sou do bairro Líder, trabalho na Unidade de Saúde Vila Real, e da outra reunião que teve lá no Líder, lá embaixo, foi falado da numeração das casas, tem várias numerações, e também nós temos um problema com a Rua Camacuã e a Cuba, que é o mesmo CEP. Então a gente pediu melhoria, foi pedido uma lombada também, por causa das crianças, e não foi atendido ainda, né? A numeração das casas, porque nós temos ruas que têm 4 números iguais, sabe? Então, para nós, que somos agentes comunitários de saúde, dificulta muito, né? Certo. A Rua Camacuã tem ali, eu sei do problema. Está ali? Isso aí. Está aí já. Vamos lá, Schneider. Bom, eu já estive cumprimentando o prefeito, já falei com o secretário, o secretário Gringo esteve lá na minha casa. Sabe do nosso problema ali, o prefeito também sabe. Né? Eu quero falar sobre as galerias do Riacho. Nós sabemos do projeto, né, que existe um projeto grande, mas o senhor, nós... O senhor está falando desse aqui pertinho. Isso, aqui pertinho. Então, existe um projeto grande, mas nós... Vamos ter que o pessoal do Passo Forte não vai aguentar vir esse projeto. Eu acho que nós pedimos uma prioridade que amplie a galeria da rua Guairacá e da Panamá. Porque nós estamos morando dentro de uma mini barragem. E não é causado pelos moradores. A gente escuta muito, ah, os moradores se encostam na sanga, vão aterrando, vão e vai comprometendo. Ali, poder público que aterrou a rua, levantou na época, há 40 anos atrás, né, levantou a rua e deixou nós numa mini barragem. Agora, hoje, não vence mais a galeria. 40 atrás foi quando eu casei. Eu construí uma casinha de 4x3. Hoje minha casa tem mais de 100 metros. A galeria continua a mesma. O meu imposto era 70, 80 reais. Hoje eu pago 1.000 reais de imposto. Então aumentou também. Então vamos ampliar, vamos aumentar com as galerias ali. Porque os moradores não... Ó, eu mostrei para o gringo lá. Tive que trocar todas as portas da minha casa. E ó, eu moro acima da Rua Cis Brasil aqui. Ó. Então não é dentro da sanga, acima da Rua Cis Brasil. Por quê? Porque a galeria não vence, vira numa barragem, né? Inclusive o Max, nós chamamos uma madrugada, ele foi lá com máquina, tudo, mas pouco pode fazer, depois que a água entra, casa dentro, não tem mais o que fazer. Então, ampliar as duas galerias ali, imediatamente, aquilo ali, com dinheirinho de banana, nós ampliemos, né? Da Guairacá e da Panamá. E depois o resto, nós, o prefeito faz depois. Obrigado. Depois empurramos a água para baixo, daí os outros... Não, mas o Schneider... O Schneider é irmão do Schneider lá do Bom Retiro. E é o mesmo jeito, se tu pegar as fitas lá do irmão dele, é a mesma coisa. E nós se vimos sempre lá no campo, né? Ele sempre está, mas eu acho que nós podemos... Depois ter resposta. Oh, senhor. Boa noite, bom prefeito. Dia, bom dia a todos. Prefeito, nós fizemos uma reivindicação em 2016, quando foi feita a reunião lá na Associação do Conselho Comunitário do Líder, onde a gente reivindicou, e se não me engano está conectado ali também, a gente reivindicou, né, a macrogranagem, o ginásio, e reforçando a reivindicação da rua Brumenau, asfaltada, né, para asfaltar, e a rua Iracema, que são duas ruas que realmente vão desafogar o trânsito, que seria, né, a entrada da avenida, né, vai passar na frente da Plena Terra e vai sair aqui no Passos Forte. E a Iracema da mesma forma. E a Iracema é só uma quadra, que ela é calçada e ela tem muito buraco. E o fluxo de carro ali é muito intenso, é muito grande. E os moradores, né, têm reivindicado e têm reclamado direto, porque diz que ali desce caminhão pesado e tal, né, por causa da entrada na avenida. Portanto, a gente está reforçando esse pedido, prefeito. Puder nos ajudar e dar uma força ali, né? E o ginásio lá embaixo, no Conselho Comunitário do Bairro Líder, também a gente está reivindicando. No mais, seria isso aí. A gente está aí para ajudar. Gostaria de agradecer a atenção do prefeito, agradecer a atenção de todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Nosso muito obrigado. Tudo bem, senhor. Obrigado. Os pedidos estão ali, ó. Sim, senhora, boa noite. Eu queria falar uma reivindicação do ginásio de esporte aqui na rua Cis Brasil. Ao ginásio Sarandi, que nós temos que e o ginásio aqui? É, que tem muitas goteiras e nós temos um evento agora dos idosos o dia 6 de agosto. E tem muitas goteiras bem na pista. O ginásio ali perto do Sônia Zane, ali? Não, é aqui embaixo. O nosso ginásio aqui do Passo Forte? É, sim, aqui tá, do Passo Forte. Tá, mas isso aí, isso aí temos que tirar. Não tá... E daí nós temos um evento agora. Se chover, eu não sei como é que daí nós vamos fazer. E daí eu pedi para o senhor dar uma mão para nós ali. Para alguém da Sedur está aqui? Não. Ah, tu mesmo que resolveu o Rodeio Bonito. É a mesma coisa. Obrigado a todos. O nosso secretário vai mandar levantar. No Rodeio Bonito tinha um problema, o mesmo problema. Mas é para já, né, Frank? Só um pouquinho, prefeito. Eu tenho uma informação. Um Fiesta branco em frente do portão está atrapalhando lá quem é o proprietário. Por favor, retirar. Atenção, proprietário do Fiesta branco. Placas MBB. Oi. Vamos lá, patrão. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor Boligão por estar presente aqui no nosso bairro. Uma pessoa tão bacana. Obrigado. Que fez presente todo o nosso princípio de trabalho. Uma coisa, um pedacinho tão pequenininho que o PT fez e nós paguemos toda essa obra daqui. Esse pedacinho de asfalto, 2.000 e pouco paguei de mão de obra. Asfalto que fizeram só um detalhe aqui, Boligão. É só concluir o asfalto. Esse pedacinho aqui, da Cis Brasil ali. Sim. Só esse pedacinho que nós paguemos O Pedro sai lá, o asfalto completo, R$2.400. Naquela época, eu paguei no prefeito que não tinha condições de pagar naquela época. Então, é uma coisa que você não deve nada a ver. É só corrigir isso aí. Pelo zelo dos outros administradores. Tá? Obrigado. Bom, obrigado, querido. Obrigado. Agora chegou o goleiro da Chapecoense. O Ivo foi goleiro da Chapecoense, gente, lá em 77. Ele era o piazinho, mas foi. E o Catânia, o homem lá de Caxambu. Boa noite, senhor. Continua novo aí, tá faceiro. Quem é que tá falando? Boa noite. Aqui, meu patrão. Eu sou pequenininho, viu? Não, é que eu tava olhando longe. Se fosse o Thiago aqui, ele era maior. Seguinte, senhor Luciano Burigão. Eu sou lá do bairro Santa Paulina, não sei se o senhor lembra. Certo, 2016. Claro. Nós estivemos conversando lá. E eu vi ali a nossa demanda principal, que é a questão do ginásio, né? Que está ali, né, para ser aprovado. E a questão da academia ao ar livre, né? Então, a gente, quando viu isso, né, a principal demanda do bairro, a primeira preocupação, acho que o Nemed vai lembrar bem de mim, era saber se vai caber esse bendito ginásio no nosso bairro. Nós só temos uma área, né? Naquele canto, naquele triângulo. Do condomínio Gambirella, na frente, né? A gente não sabia se cabia. Aí a gente começou a pensar, bom, tá como prioridade, todo mundo quer. E se sair, onde vamos fazer? Hoje, né, o gringo lá, o pessoal foi lá, limpou a área, conseguimos ver a área realmente, porque ela estava abandonada, né? Então tem academia ao ar livre, segundo que o gringo passou também lá, disponível para colocar. É. Ainda não foi colocado, né? Mas vai ser colocado esse ano. Tem a disponibilidade. Sim. Então, quando a gente vê a questão do teu ginásio e tu tem uma academia ao ar livre e uma área daquele tamanho, não sei se o senhor... Me lembro dela, é um triângulo ali, não me lembro isso. O tamanho, mas não sei. E o que falta para nascer uma pracinha, né, diante disso? É a única área institucional do bairro que a gente tem, a gente não tem a praça, não sei se o senhor lembra aquele dia... A gente reclamou de muita coisa porque a gente não tem, né, escola, não tem creche. Não, me lembro, uma noite fria lá. E a questão da área institucional voltada para isso, né, nos resolve bastante situações. O nosso jovem, adolescente, lá poder brincar, só fica ao lado da criança, né? Que uma questão do playground infantil, uma coisa assim, desenvolver uma praça naquela área para que a comunidade e o pessoal aqui do condomínio também, né, usufrua dessa área. Condomínio novo. Em frente ao condomínio. E também valoriza o próprio condomínio ter uma coisa arborizada, bem feita, com o ginásio de esportes, com o apoio da comunidade. Então, eu fiquei muito feliz de ver que está ali como uma prioridade. Tá, né? Isso. Aquela área, eu me lembro bem ali que vocês falaram, foi uma noite fria que estava, nós se mexia lá de frio que estava. E aquela área ali nós vamos fazer, e vocês, o que vocês precisam é nos ajudar a cuidar. Esse é um compromisso que a gente tem, conta com o apoio do pessoal do condomínio, principalmente, que mora na frente, para que tome cuidado com isso. Mas a comunidade, através da Associação de Moradores, também tem esse compromisso. Certo. Né, o pessoal mais velho lá que o senhor conhece também gostaria de cuidar, participar. E aí, naquele momento, também a gente definiu algumas medidas paliativas, né? Que hoje não é o intuito de nós estar falando aqui, mas que tem pessoas que vieram e me pediram muita coisa naquele momento, e estão aqui, que é a questão da iluminação, que tem ruas que, como é um loteamento antigo, não tem a rede. Não tem o braço. Não tem o braço e não tem nem o poste. O caso aqui, da frente da casa do meu amigo aí, Carlos, não tem nem o poste. Se tu ir lá de noite, não, é uma escuridão. E ele é meio pão duro, não quis pôr um refletor lá, né, daí ele fica no escuro. E outras Atenção, gente. E outras situações que são paliativas, a questão da câmara de vídeo monitoramento. Então, a gente fez tudo no papel para relembrar tudo aquilo que em 2016 foi pedido, né, que os cidadãos do bairro saibam que está tudo aqui. Tu quer trazer aqui para mim? Isso. A câmera é aquela... Mas depois eu te respondo, que é o... Vamos, Luciano? Então, está aí o homem. Aqui, eu venho aqui, vamos só tirar uma foto. Daí depois eu... O tu vai deixar o que aqui para mim? Tem todos os documentos da área, do bairro, a liberação para a limpeza que foi feita. O Nemésio vai dar um protocolo. Porque a nossa dúvida era a questão de poder mexer naquela área, poder usar aquela área realmente. Então, tem os ofícios de liberação da área, a limpeza já foi feita. Falta colocar apenas a academia ao ar livre e torcer para que esse ginásio vá para lá, assim como o desenvolvimento da praça. É só isso que a gente precisa. E o restante das demandas estão todas na folha, tá? Sim. A gente não esqueceu de ninguém. Tá bom. O que me pediram. O que não me pediram, não participaram, daí eu não sei. Essa é a vantagem de você ter uma pessoa lá que é um líder, que faz uma reunião anterior, que traz um documento. É para isso que... Né? Isso, obrigado. Tu já tem aqui ó, o protocolo aí, por favor. Tu leva essa cópia. Tem. Eu já pego lá uma cópia. Ele já deu ali o protocolo para ficar contigo. Vamos lá? Quem pediu aqui antes? Boa noite. Boa noite. Eu estou só reforçando aqui o bairro Vila Real, né? Que já falaram, mas vou reforçar de novo, que eu acho que teve bastante gente pedindo, que está abandonado, né? Está meio esquecido. E a gente vem lutando há muito tempo, né? Principalmente que o asfalto é para ontem, né? O asfalto. E a gente fala muito também a respeito da escola, que eu pedi aqui uma avaliação, né, de como tá os nossos bairros vizinhos aumentando e quantos projetos tá em andamento, quanta gente vai morar naquele lugar. E olha a nossa escola como é que tá. Então, às vezes, o pessoal tem que pôr ônibus, gastar em ônibus para vir o segundo grau aqui para o centro. As crianças do interior lá próximo, todos os ônibus. Às vezes, o dinheiro que gasta em transporte, em coisas, por que não colocar numa escola, ampliar, dar para aquele pessoal lá de cima, né? Ficar somente lá. Então, assim, é para ontem a nossa escola está... Caso tá precisando muito, né? Ampliar ou fazer uma escola bem, né, moderna, pela capacidade do pessoal, dos moradores, né? E outra também que ninguém falou também, médicos, né, que são 4 anos, né? Temos 2 médicos no bairro Vila Real, né, para toda aquela região ali. Então está sendo sufocado, as pessoas estão precisando. Então, para 4 anos, eu acho que a gente precisa muito pensar nisso, né? E a gente também pensou numa área de lazer, que a gente tem o lugar lá, né? E se a gente for sentar, fazer um projeto bem feitinho, como que diz, não adianta a gente levar lá uma academia, ao ar livre, colocar uns aparelhos lá e jogar lá, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa planejada, que as próprias pessoas vivem lá, aproveitem esse espaço e dá e cuidam junto. Se nós botar lá, ninguém vai, vai 2, 3, vai outros lá, estraga, né? Então, se a gente fizer uma área de lazer bem planejada, onde eu pôr, as pessoas vão lá andar, fazer caminhada, elas estão cuidando. O próprio povo dali está cuidando. Vai lá caminhar, vai lá fazer uma corrida, está cuidando, né? Então, assim, fazer uma coisa bem planejada. A gente tem um espaço lá. E estamos já pensando num projeto. Então, eu gostaria que a gente pudesse sentar, ampliar um projeto, e não é muito dinheiro. É uma coisa assim que a gente vai gastar muito pouco, só que a gente tem que se unir, e, de repente, porque a gente já está dando um bom andamento no ginásio, né? Então, tem uma área, então, se a gente pudesse sentar, se reunir e montar um projeto bem feito para toda a comunidade aproveitar e essa comunidade também cuidar. E também o pessoal também comentou do como é que está o projeto do contorno aviário, né, que também está esquecido. Sim. Há muito tempo. Bem, obrigado. O presidente tem um ofício para entregar, prefeito. Ah, sim. Dona Enilde. Lucianinha. Presidente Vila Real. Foto aqui para nós. Tudo bom? Tudo bem. Vamos ficar aqui, que daí mostra que nós estamos aqui. Senão parece que nós dois estamos só nós. Obrigado. Tudo isso que tu falou está aqui. Né? É, está aí, daí na casa. Tá. Além do que já tem. Tá bom, obrigado. Obrigado. Ok. Tá. Vamos lá. Boa noite, tudo boa bem? Boa noite, patrão. Ah, senhor Boligon. Aqui também pertenço ao Santa Paulina, e além de umas demandas que estão aqui, a próxima dessa praça, ao ar livre, do Cambirela, que está sendo solicitada, tem um trecho de que chão. Liga isso, um trecho de chão que liga o colégio Sônia Zani. Sônia Zani. Ali tem um sonho de fazer aquilo ali também. É um ali asfalto, que tem que botar uma câmera de monitoramento. Um asfalto ali precisaria, porque além desse corredor de ônibus, é verdade, as crianças nos dias de chuva não têm condição de fazer esses 200 metros até o colégio. Tem empresas ali, tem... Tu tem razão. O condomínio. E tem uma questão que há anos já vem incomodando, que é uma espécie de um matagal. Ali, onde o pessoal... Ali é uma área de preservação permanente, que era uma das preocupações, se a gente poderia trabalhar ou não, né? Uhum. Mas um asfalto, tu tem razão, tu não... Só que essa área de preservação, o que está acontecendo? Ela está abandonada. Inclusive, temos aqui o Toninho. Ele colocou câmeras na frente do portão da empresa dele, porque vira uma bagunça ali. O pessoal salta animal todo dia. Tem gente que larga sofá velho, entulho, lixo nesse local. Vira um bicharel todo dia lá e nós não sabemos mais o que fazer. Então, a criançada passa, bicho atacando, vai para dentro das casas. Ali precisaria dar uma olhada nessa parte dessa área, porque esse mato está incomodando bastante gente ali. Sem contar os vagabundos ali que se aglomeram, né? O mato em si, depois eu explico, porque o mato, não adianta eu mentir para ti que eu vou entrar no mato, que eu não posso, eu dou a primeira faconada ao promotor mesmo. Eu sugeria, então, fazer o seguinte, aquele nós mato temos ali, que manter a área limpa e vocês nos ajudarem. Fazer uma limpeza por baixo desse matagal e plantar umas árvores, então. Muito obrigado. Eu até achei que essa demanda ia vir mesmo, estava esperando. Como eu não li o documento da Paulina, eu achei que pudesse estar ali. Vamos lá, patrão. Boa noite, prefeito. Parabéns à equipe da prefeitura. Bastante amigos aqui. A gente olha amigos e vizinhos do bairro aqui. Essa questão que o nosso colega colocou da rua ali, é importante o seguinte, eu tenho a empresa ali na rua, e semana passada... Atrás da casa do meu filho, deu 2 tiros, lá no Cambirela, assaltaram, roubaram o carro do guarda, e deu tudo rolo aí. E aquela rua que foi o caminho da gurizada aprontar, né? E ali para baixo, ali dessa ali, até tem para colocar uma câmera na rua Sarandi, acho que é na baixada do fumo ali, da venda das porcarias aí. Mas a questão toda é a seguinte, eu não sei se aquela área em frente à minha empresa é da nossa casa, ou é do Costela, ou tem área de preservação permanente aí. Ali tem uma área que passa sangue. Se tem área de preservação, eu acho que tem que tentar fechar. E se tiver da nossa casa, ou que seja do Costela, não sei de quem que ficou aquela área ali, que eles fechem, que eles deem, aí que entra o órgão da prefeitura e chega lá e cobrar deles. Ou eles fecham, ou vocês vão lá e notifiquem eles. Né, de alguma maneira. Então, acho que dinheiro para isso eles têm, é só uma questão de colocar em... organizar. E a comunidade, que nem o Cleiton falou, ali a criançada passa, né, a rua é um pouco estreita, talvez teria que se fazer passeio para a gurizada vir para o colégio, tem toda essa parte aí para mexer. Então, acho que com aqueles conjuntos habitacionais ali, com aqueles condomínios, ficou muito bom, ajudou bastante no bairro. Mas seria isso aí, acho que está bem andado, queria dar os parabéns ao líder da comunidade, que está defendendo o bairro, acho que é por aí, entendeu? É isso aí. E parabéns que o senhor vem para o bairro aí, ver os, que nem diz, pôr o pé na lama, né? Isso. E ouvir as necessidades do povo. Obrigado. Obrigado. Olha o Leno aí, chegou o Leno. Veio, homem. Tinha mandado um recado que achava que ia atrasar. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Agradecer primeiro a presença de todos aqui no nosso centro comunitário. Tá? Pedir desculpas pelo meu atraso, mas tive um problema de emergência em questão de família, né? Mas estamos aqui para colocar algumas coisas. Prefeito, algumas solicitações que a gente fez no primeiro ouvindo nosso bairro, né? A gente já teve algumas realizações, na grande maioria, inclusive até o ponto de internet que a gente já pedido aqui na Associação de Moradores. Isso a gente está agora prevendo ali, é colocar a escola de informática que a gente tinha previsto. Mas, como agora é para montar o PPA, prefeito, nós temos algumas solicitações que o pessoal tem conversado com a gente, e acho que seria de grande valia colocar em apreciação ali para ver. Um dos pedidos que o pessoal lá do posto norte, tá, fez a solicitação, seria para a questão de melhoria no telhado. Acho que tem muitas goteiras lá. Inclusive, está queimando aparelhagem, algumas coisas estão dando problema. Então, o postão norte, o pessoal pediu para dar uma atenção na questão das goteiras, né? Infiltrações, coisas assim. Já voltando um pouquinho para a nossa praça, nós temos um grande problema que já vem se arrastando há alguns anos, que é a nossa quadra de grama sintética, a qual é responsabilidade, foi doado para a associação e responsabilidade da associação de moradores. Nós não temos condições de mantê-la ou de fazer a reforma daquele pano. Então, a gente precisa de uma ajuda, ou um conselho, alguma coisa, uma orientação de como é que a gente poderia fazer com aquela quadra. Ou arranca o pano e faz uma quadra de piso polivalente, aberta ao público para jogar de manhã, tarde, à noite, a hora que bem entenderem, ou a gente vai ter que tentar dar um jeito e trocar aquele pano. Só que aquele pano, há 2 anos atrás, o orçamento que eu tenho ali, que a gente fez aqui, dá em torno de R$100 mil. Então, o custo é alto, é alto para a gente conseguir fazer isso. Então, o mais prático, porque hoje, quem vai ali diz, não, está uma vergonha, realmente está uma vergonha. Eu não faço nem questão de correr atrás das traves, porque é perigoso quem botar o pé lá dentro quebrar uma perna hoje. Pelos frestos que ficou do... A grama sintética está... Tá deteriorada. Ela rasgou, ela fez valas no meio, né? Então, é arriscado uma criança, ou um jovem, uma pessoa mais adulta, correr e enroscar mas o pé. Então, Leno, você faz uma reunião e decide o que vocês querem fazer, que nós somos parceiros. Se é para arrancar e polir o piso, enfim. O que não dá para deixar para alguém se machucar. Né? Ok. Outra questão, prefeito. Nós pedimos no passado... Foi feito algumas solicitações de algumas áreas para a associação. Mas, em conversa com o pessoal, a gente gostaria de fazer uma parceria com a prefeitura. Tem as áreas ao lado do ginásio, que são, acho que é 3 ou 4 terrenos que seriam da prefeitura, e a nossa sugestão ali para futuro, prefeito, seria... Como é que pode dizer assim? Tem o ginásio, do lado passa um córrego. Aquele córrego que passa ali do lado, ele pode ser canalizado, porque ele não é nascente ali. Ele foi, assim, bem, escoa as águas que vêm das partes altas. Então, ele poderia ser canalizado e um espaço ali poderia ser construída. A capela mortuária, que muitas pessoas desejam aqui para o bairro. Né? Em mais cima uma. Do canal, tu diz? Não é canal, prefeito. Ali foi aberto a valeta... para sair no riacho, para escoar a água do morro. Né? Então, ali tem três saídas de bueiro. Até eu bati algumas fotos, sim, só certo. Não trouxe agora. Né? Mas eu acredito que daria para fechar ali e, daqui a pouco, pensar numa capela mortuária. E tem do outro lado, porque ali está previsto uma rua, do outro lado tem mais 1 ou 2 terrenos, que seriam da prefeitura também. A nossa sugestão, prefeito, seria que ali fosse feito uma terraplanagem e feito uma quadra de futebol de areia e deixado aberto para a comunidade utilizar ali. Que já tem o ginásio, pode ser usada a quadra de areia. Né? Outra área que a gente pediu também, essa fica um pouco mais delicada, porque ela fica ao lado do riacho, aqui no riacho do lado da Cantu. Só que a gente não quer montar estrutura, não quer fazer ginásio, não quer fazer arquibancada. Simplesmente manter a área limpa, que a própria comunidade ali daquela região se encarrega de plantar grama para o pessoal fazer um campo de futebol. Sim, mas ali é a área de preservação permanente. Ali, gente... Ali do lado da Cantu, nós fomos manusear, não me lembro quem é que foi o servidor que foi lá, quase foi... Não, mas é que ali tem 2 áreas, prefeito. Tem uma que é cedida para a associação, que é a do lado esquerdo. É o que eu me refiro, é do lado do direito embaixo da rua. Atrás das casinhas que tem ali. Ali, sim. Né? Então, no caso, a viabilidade, eu acho que para a comunidade ali, é vantagem. A gente tem onde tem um mato mais alto ali, né? Isso. Sim, que daqui a pouco a gente consegue colocar alguns professores, colocar algumas escolinhas e tirar a molecada da rua e fazer jogar um futebolzinho, uma diversão diferente. Né? Bom, prefeito, acho que é os principais pontos. Mas tu tem escrito isso aí? Então, tem. Se quiser trazer aqui, para a gente não se perder, né? Pois nós vamos confrontar o que tem. Vamos tirar um retrato. Vem aqui junto. Os vices estão indo bem na vida. Olha aí o teu vice parceiro aí. É pra cá? É esse aqui, né? Não, mas aqui vai. Tá, obrigado. Está só faltando o nome ali do bairro, tem que escrever. Vamos lá? Chega. Chega, chega. Vamos assistir o Jornal Nacional. Bom, eu nesse momento, então, se não tiver as demandas, que eu vou considerar as demandas que estão vindo e as demandas que estão aí, né? As que já foram feitas vão caindo e vai subindo em prioridade. Pode ser isso, né? Assim. Pode ser, então? Eu, antes de passar a palavra para o vice-prefeito, para os vereadores que quiserem utilizar, eu quero agradecer, então, o senhor Ari de Césaro, o senhor Anacleto Meneghini, a Maria Elizabeth Yoshimis, Jorge Schneider, Abílio Joaquim, a Pierina Popioski, o Ivo Constante, o Ederson Ferronato, Renildo Neto, Cleito De Bastiani, Toninho, Leno, que foram quem deram voz aqui nessa audiência pública, de número 227, presidida por esse prefeito. Algumas presididas ainda como vice-prefeito, e agora como prefeito, tenho a alegria de dizer que foram 227 audiências públicas como essa. E quanto mais faço, mais quero fazer. Estou faceiro. 227 é um ano letivo inteiro, né? As meninas da educação. É 3 dias para completar um ano letivo. Bom, vou tentar responder aqui as questões mais emergentes, se faltar, por um acaso, ergo o braço, para nós dar alguns encaminhamentos. Asfalto, tanto na Vila Real, aqui foi dito, né? E vamos lá, né, gente? O deputado João Rodrigues conseguiu uma emenda para terminar os asfaltos, notadamente lá nos corredores de ônibus da Vila Real. Com todo respeito, não quero concordar com o que foi dito aqui, que a Vila Real está abandonada, longe disso. É um bairro importante, nós temos feito tudo possível, né? Está se desenvolvendo a cidade como um todo. Nós participamos muito na Vila Real, com asfaltos, participamos de todas as formas com a comunidade. Se vocês têm saudade da grama antiga da Arena Condá, ela está lá na Vila Real. Me lembro que eu era o secretário, na época a gente levou para lá. Enfim, a gente tem um carinho muito especial e a cidade não está abandonada, pelo contrário, vocês percebem que quando a pessoa fala, eu mesmo, que sou o prefeito, já digo, é ali do lado, é aqui, é lá, e assim em toda a cidade, porque percorri todos os cantos da cidade, né, e tenho o carinho de dizer que tenho cuidado da cidade como cuido a minha família, né, com o que eu posso. Eu não posso inventar dinheiro, não posso, se eu tivesse o poder de poder ter o orçamento da Aurora, por exemplo, eu resolvia todos os problemas, né, mas não consigo, e eu preciso priorizar alguns problemas. Então, a Vila Real, sim, está recebendo agora uma emenda, se vocês quiserem saber, eu não trouxe aqui, porque precisa ter a obra andando para a gente poder falar, né? Mas a maioria das ruas vai ser asfaltada. O colégio, a gente sabe, segundo grau, ou hoje o ensino médio, que é o nosso antigo segundo grau, é do governo do Estado a demanda, né? Eu sei que tem gente que faz o ensino médio lá em Cordilheira Alta, né? Cordilheira Alta, por exemplo, briga para que não saia colégio na Vila Real, porque eles senão são capazes de fechar o de Cordilheira, porque eu fui secretário de Estado e me lembro dessa briga. Tem um transporte que passa aqui, leva o pessoal principalmente para estudar de noite lá, não sei se ainda continua, mas era assim. E a demanda nas escolas é uma demanda que não é o prefeito, vou fazer um colégio aqui, vou fazer um colégio lá. Posto de saúde e colégio é uma política pública que vem de cima para baixo. E precisa ter... não adianta ter terreno vazio, tem que ter gente morando e gente pedindo para se matricular. Tem que ter, e aí você tem essa demanda que você credencia. Eu vou dar um exemplo. O bairro São Pedro, por exemplo, ele tem mais de 40 anos, E ele não tem ainda o ensino médio. Tem 4 escolas da prefeitura, mas ainda não tem ensino médio. Então, isso não é uma decisão do prefeito, não, vou fazer um colégio. Não, um colégio, eu preciso credenciar ele no Ministério da Educação, o Ministério da Educação autoriza, e aí nós temos toda uma estrutura que o município faz, que o Estado de Santa Catarina faz e que a União faz. Está muito próximo de acontecer um colégio no São Pedro, é bem verdade, mas nós continuamos pedindo um colégio na Vila Rica, que a gente sabe que precisa, na Vila Real, Vila Rica, Desbravador, enfim, os novos bairros. Lá na IFAP, do lado direito da Tílio Fontana, quem vai do centro para coisa, não tem ensino médio, só tem o Tancredo Neves lá, o bairro é grande. Lá no São Pedro não tem também, mas nós estamos pressionando, estamos construindo para fazer. O que nós não podemos imaginar é que a Vila Real é uma cidade diferente da Chapecó. Não é. Se as pessoas têm que vir ali da Vila Real para vir estudar no novo colégio que o Estado está construindo ali perto do antigo do SAMU, que está homenageando, inclusive, uma professora que morou aqui, no Passos Fortes, e está me faltando o nome, se não me engano, é Zilka. Flack. Mas é, o primeiro nome é Zita. Então, essa mobilidade a pessoa tem que ter. Né? Quem de nós aqui, o Celso, o motorista, não está aqui. Mas o motorista que anda comigo, sempre ele diz que ele caminhava 8 quilômetros para ir no colégio. As coisas estão diminuindo, mas não vamos se iludir que nós vamos botar um colégio em cada bairro, um posto de saúde em cada bairro, um hospital em cada bairro, porque nós vivemos numa cidade que tem um hospital aqui, tem um posto de saúde lá, e a gente precisa... Então, essas reuniões aqui, elas servem também para esclarecer isso. Não, eu moro na Vila Real, não quero atravessar a rua e ir no Desbravador. Desbravador, por exemplo, daqui um pouco vai ter um colégio, porque é um baita de um bairro. Agora estão vindo com o governador inaugurar aquilo ali, vai virar um ponto turístico, é o único que tem no oeste, é o único que tem no norte da Argentina, é o único que tem no noroeste do Rio Grande do Sul e o único que tem no sudoeste do Paraná. Vocês têm dúvida que vai vir gente conhecer aquele tal de radar? E vocês viram como já está acertando as... E eles ontem me trouxeram uma notícia boa e uma ruim. O pessoal esteve comigo ontem, né? Me disseram o seguinte, prefeito, está funcionando. E segundo, você prepara para uma seca, porque o radar está indicando que vai ter seca. E ele já começa a planejar, inclusive, essa seca, quando é que ela vai terminar. Mas que nós já estamos em regime de seca, já estamos. Tem uma frente fria que se estabeleceu em cima aqui e que não tem nenhuma chance de sair por enquanto. Não sabe quando que vai sair. Então, esse radar, nós precisamos ter essa noção de município, né? Que nós não... E eu já estou me preparando, já começo a rezar para que... Sou muito forte nas minhas rezas, eu me garanto nas minhas orações. Né? Já estou começando a pedir chuva, porque daqui um pouco nós vamos para um sol de verão, enquanto é o sol de inverno que passa, porque ele nasce, dá um tiro curto, assim, a hora que ele passar em cima mesmo, amigo. Então, asfalto, gente, o asfalto, por que é que não fazem asfalto, prefeito? Porque não tem dinheiro, gente. Nós tínhamos um déficit de 32 milhões de reais, baixou agora para uns 18, 20. Tomara Deus que a gente vire o ano aí com uns 15, 14, mas continuamos com déficit. Nós gastamos mais do que nós arrecadamos. Por quê? Porque o município cresceu e a arrecadação caiu. Mas por que caiu? Por tudo aquilo que vocês têm visto na televisão e que eu não vou gastar o tempo de vocês falando. Porque aquilo, para mim, não me pertence. Eu não estou na vida pública para fazer aquilo que estão fazendo em Brasília. Mas aquilo lá afeta a nossa economia. E aí eu seguro o barco, né, achei que pudesse vir aqui a demanda do remédio, que tem vindo. Eu não posso deixar, é uma escolha, eu não posso deixar faltar a receita. Mas o remédio, às vezes, eu não consigo atender. Mas o cidadão sai com a receita de dentro do posto. Que não tinha. O Getúlio Vargas, tu diz. Mas, enfim, se isso também adiantasse, mas não... Né? Então, as outras demandas que estão aqui, gente, a gente percebe que elas estão renovadas. Tem algumas coisas que a gente já avançou. Né? Por exemplo, o asfaltamento a 7 de setembro, o bairro Paraíso, era a prioridade deles, né? A gente conseguiu uma emenda. E aí eu quero fazer um apelo. Né? O deputado que mais nos ajuda é o deputado João. Ah, mas eu não gosto dele. Pode não gostar, mas que o João é o cara que mais ajuda. Todos os deputados federais têm 14, 15 milhões de emendas. Onde é que estão indo essas emendas dos outros? O João finca aqui 8 milhões, 9 milhões por ano. Isso dá uma mão que vocês não têm noção. Aí vem os outros deputados estaduais que nos ajudam. É, mas eu não gosto da cara dele, mas deixa a cara de lado. Se o cara está ajudando, então eu quero fazer um apelo aqui. Eu tenho aqui o deputado do PMDB, tem o vereador do PMDB aqui, que é o Cleito, né? Fazer um apelo para o deputado Colato, para o deputado Celso, que pelo menos, se não querem ajudar como o João ajuda, ajuda com menos, mas ajudem. Deputado Pedro, do PT, eu falei para ele esses dias, Pedro, depois que eu estou eleito, eu sou prefeito de todo mundo, não sou prefeito. Você foi, eu nem sou candidato em 2020, nem posso. Não sou mais candidato. Então, vamos nos ajudar, façam esse apelo para nós, nos ajude, porque o deputado Pedro, acho que eu consegui no coração dele, eu disse para ele lá na Belvedere, por exemplo, é um bairro que nós precisamos, tem um posto de saúde para inaugurar, é uma poeira, as pessoas estão trabalhando, estão entrando por dentro agora, que eu não me lembro o nome do loteamento novo do seu Clair ali, as pessoas entram por dentro, levantam naquela rua Joaçaba, um poeirão, ajuda, Pedro, você sempre teve grandes pessoas lá, agora o Pedro parece que está arrumando uns troquinhos para ajudar. Então, esse apelo é que eu faço, porque esse dinheiro que a gente não conta é mais ou menos como tu ganhar uma loteria, tu está em casa e ganha uma loteria, tu vai lá, ou esse negócio aí que tinha aqui, o Westmania, por exemplo, tu ganha, daí tu dá uma direitada na casa, tu vende o carro, faz o banheiro, arruma a sala, compra uma televisão, se arruma, a mulher já fica mais faceira contigo pelo menos um ano e meio, tu já está... Tu está entendendo? E as emendas parlamentares têm essa vinculação. Quando, eu vou dar um exemplo para vocês, lá no Santo Antônio, quando foi feito o contorno agora, uma rua que não era tão importante virou importante, que ela homenageia a mãe do ex-prefeito Ledônio, nome da mãe dele. Migliorina, eu só não consigo me lembrar, eu já tive a cabeça melhor, não consigo me lembrar o primeiro nome dela, mas, enfim, Ventura Migliorina, obrigado, senhor. A Ventura Migliorina era uma rua que não tinha importância, tanto importância de trânsito, não que não tivesse importância, a rua é óbvio que tinha. O João arrumou 120 mil reais numa emenda. Nós fizemos asfalto, calçada e acesso ao nosso CEI. Mas tu virou um chorão? Não, eu vim aqui bater um papo, só porque eu gostaria muito de ir na casa de vocês. Eu só não vou na casa de vocês, porque se eu gastar meia hora na casa de cada um, durante todos os dias do ano, eu levo 14 anos para ir nas casas de todos os chapecoenses. E não dá. Então, a gente se reúne aqui para ouvir e para falar. Essa é a realidade de um cidadão que vive muito feliz, que escolheu Chapecó para viver. Né? Eu renasci aqui, eu não nasci aqui, como muitos de vocês. E estou aqui tentando acertar e criando esse papo direto para que a gente, para que vocês saibam que em 2020, por exemplo, eu não posso ser candidato, mas qualquer um de vocês pode. E eu tenho a fórmula para ser prefeito, eu já fui, então eu posso ensinar como é que faz. E a gente poder ir se renovando. Quanto a essa numeração do bairro Líder, eu já pedi para me darem um estudo, né? E é duas ou três ruas lá que tem grandes problemas, né? E daí tu chega na casa, e daí tem três, quatro números a casa. E daí o prefeito tem que escolher um número, e a mulher quer um número, e o marido quer outro. Está dando o divórcio ali, porque daí... Não, porque eu botei esse número. Então, nós vamos ter que fazer uma regra num decreto, e esse decreto, que já está em estudo, para definir isso, e definir também o corredor dos suínos aí, que vocês já pediram, né? Que vem a cidade de Chapecó, ela é ligada. Chapecó é a maior cidade do Oeste. E vocês lembram qual é a segunda maior cidade do Oeste? É Concórdia. Chapecó e Concórdia é ligado por ruas, né? A rodovia que liga as duas cidades é a Uruguai. E quem vem, por exemplo, lá de São Carlos, ou vem de Palmitos, ou vem de Coronel Freitas, passa por dentro da cidade para levar os buti-buti, como dizia o Frei João, né? O Hélio me disse que ele dizia buti-buti, levar o suíno para ser abatido lá em Concórdia e Seara. Então, passo por aqui. Eu pedi esse estudo, estão me apresentando, e nós vamos definir um roteiro. Junto com esse decreto, eu vou definir essa numeração complicada, que é o tal do bairro Líder. É, o CEP quem define é o correio, né? Então nós temos que fazer um ofício. Eu tenho a impressão que eu fiz esse ofício, mas vamos fazer de novo, pedindo para corrigir. As câmaras de vídeo monitoramento, elas são do governo do estado, são da polícia militar. E daí nós temos feito pedidos, né? Nós temos feito pedidos e via de regra estamos sendo atendidos, né? E é a mesma coisa que a telefonia rural, a telefonia celular, perdão. O Goiôen, por exemplo, o nosso primeiro distrito lá embaixo, eles pediram ano passado, nós fizemos um ofício, e não é que eles botaram faz 40 dias que está funcionando o celular lá. Então, a força do prefeito, um ofício do prefeito tem força. Agora, um ofício do prefeito com uma ata de uma audiência como essa tem muito mais força. Estive em tal data, em reunião com a comunidade, junto à ata, e junto ao meu ofício, aí tem outro peso. Então, me parece que essa câmera de vídeo monitoramento que se pede tanto ali na Madre Paulina, é algo que a gente vai construir, e hoje, com o mandato de 4 anos, o comandante deve olhar, diz o prefeito me pedindo de novo, agora ele vai ficar 4 anos me pedindo, acho melhor atender esse louco, porque ele vai... O ano passado eu pensava que ele ia ficar fora, e acabou... Isso acontece, tá, gente? O cara diz, é o Buligon de novo. O ano que vem ele vem de novo, eu vou já atender esse homem. Né? Então, é bom que a gente tenha um bom relacionamento com a polícia também, e a gente pode trabalhar. Quanto a esses asfaltos emergenciais, porque é o caso da Sônia Zani ali, realmente aquela rua ali, aquilo ali me importuna, me incomoda, me lembro daquele... E nós vamos, já temos um projeto, né? Aquilo ali é típico para ser atendido com uma emenda também, mas vamos lá. Pode ter certeza que isso está na nossa meta aí, porque liga, né? Vamos dizer assim, liga o velho Passo dos Fortes ali com a Madre Paulina. No, e exatamente, e o ônibus vem por ali, levanta uma poeira, que é o caso da empresa, né? E essas áreas verdes, quando é do município, a gente passa uma cerca. Se vocês verem aqui, essa que eu falei aqui, atrás da Cantu, tem uma cerca ali com 4 arames. Pois não. Não, isso sim, sou tranquilo, gringo. Uma lombada ali, a rua que liga, vocês lembram o nome que eu não consigo lembrar? É a Guarulhos com a Juriati. Ali fazer uma lombadinha de chão, por enquanto, né? Pedir para quanto antes ir lá. Ali onde tu teve, na área verde. Ali. A melhoria do telhado, isso aí eu já pedi para fazer o levantamento. Esses dias nós fomos lá na reunião no Rodeio Bonito e a gente conseguiu, com uma parceria, tirar a goteira tem que ser quem entende. Se botar um Buligon lá, ele só arruma mais a goteira. Agora, se botar um entendido, ele arruma. Então, goteira em ginásio tem que ser quem entende. O Franklin já anotou, vai mandar a empresa lá e nós vamos fazer um orçamento para o quanto antes. É coisa para essa semana, para esse mês de aniversário, aí nós temos um orçamento, vamos ver o tamanho do orçamento para poder autorizar. Construção de ginásio, né, a volta do asfalto a todo vapor, aquele asfalto comunitário que você paga uma parte, que o município paga outra, por enquanto ele está suspenso e nós estamos fazendo asfalto com emendas. Aí você deve estar pensando assim, meu prefeito, vocês estão recapeando as ruas aí? Também nós temos que recapear as ruas, porque senão daqui a pouco fica intransitável. O pessoal lá do seminário, por exemplo, estão enlouquecidos lá, porque nós estamos fazendo a drenagem da Nereu Ramos, e depois que tu abriu 4,5 metros de profundidade, tem lugar que tem 4,5 metros de profundidade, tu precisa botar aquele material para ele sentar, né? Precisa chuva e sol. Tem bastante sol, mas está faltando chuva. Para umedecer, para o material sentar, porque se tu botar o asfalto em cima, ele se acomoda e já faz buraco. Então, tem um período que a gente tem que trabalhar, um pouquinho de paciência para tapar os buracos. Agora, as vias antigas, elas estão sendo recapeadas com recurso de mobilidade urbana, porque senão estava quase que intransitável. Vocês lembram disso há 2 anos atrás, como é que estava? Então, nós temos que arrumar as velhas e fazer nova. A nova, nós estamos fazendo com emendas, né, e fazendo com recursos de financiamento, porque nós não temos hoje caixa suficiente para manter tudo funcionando e também fazer investimento. A gente chama isso de investimento. Então, eu tenho que segurar o investimento para conseguir manter o servidor pago, o médico pago, o professor pago, as prioridades do município. A ponte da linha Caravaggio já está ali. Se eu não me perdi aqui, as outras, a galeria da Guaracá, Panamá, eu acho que nós temos que começar, eu tinha dito para o Hélio tem se dedicado a isso lá no Borma, aqui, né, nós temos que começar a fazer alguma coisa antes da macrodrenagem, né, e aqui é uma boa pedida, né, eu acho que nós temos aqui um encontro de duas sangas aqui, né, o Passo dos Fortes a gente encontra duas sangas aí, a Iracema e essa que vem de cima, e ele justamente se junta ali atrás do, do Unesul ali, né. Então, vem duas sangas que drena tudo esse lado. E o loteamento foi criado nas cabeceiras, né? Não existia. Hoje vem lá, sim. Vem na bacia aqui. É. E aí, isso, essa captação aumentou, e esse grande projeto de drenagem, só para lembrar vocês, está lá no Ministério das Cidades, e nós estamos esperando a qualquer momento. Dia 4 de maio desse ano, nós fomos recebidos pelo presidente da República, a gente entregou de novo o pedido, e já é tantas vezes que entregou que ele até lembrava já. Ele disse, pois é, esse negócio tem que ver e tal. Então, nós esperamos que o Brasil tome fôlego e que a gente possa ter esses recursos. Esse projeto de macrodrenagem, que é em torno de 30 milhões, aí sim ele resolveria 70% dos problemas da cidade. Eu não digo que é 100, porque 30 ainda ia ficar. Nós temos alguns problemas... É, pois é. Aí daí nós vamos, né? É uma tristeza, mas enfim. Área de lazer na Vila Real, eu fico esperando a comunidade me dar a dica, o que, que pode ser feito, façam uma reunião, vão lá. O Nemésio é o nosso diretor, agendem com ele, troquem uma ideia com ele. O Nemésio tem um vasto conhecimento, cidadão que está aí há anos, nasceu lá no SAIC, nos banhados do SAIC, jogou bola na Sede Figueira, jogou bola no SAIC, foi vice-prefeito, infelizmente nunca assumiu, mas é um vice-prefeito. Mas o Nemésio tem longa experiência e, além de tudo, é uma pessoa entusiasmada e dedicada. Né? Chegar lá, Nemésio, ó, tem essa área, vamos pensar junto, ele vai ajudar e vai trazer para nós algo pensado. Rede elétrica de iluminação lá no Santa Paulina, eu já ouvi essa conversa, né? Eu acho que não sei se melhorou lá ou não. Sim. Eu me lembro que, e aí a secretária do ano passado, a Margarete, foi lá, fez uma melhoria e tal, mas vocês estão pedindo ampliação, né? E aí é isso que tem que mudar ali. Tem algumas ruas que não têm o posteamento e o... Pois bem, encaminhado dessa forma, eu não sei se eu deixei, pelo menos aqui no olho... investimentos como ginásio de esportes, né? O deputado Colato agora arrumou duas emendas de 250 mil cada uma para quadra coberta. Né? Está saindo uma no seminário, onde não tinha nenhuma, e lá no Parque das Palmeiras. Se a gente conseguir mais, quadra coberta não é ginásio, né, gente? É uma quadra coberta e tem as paredes abertas, que depois tu vai rodear de tijolo, vai fazer uma festinha. Quem fez muito bem isso chama-se o bairro Saic. Ele tinha uma quadra coberta, acabou fazendo, a comunidade teve um fôlego lá, fizeram festa, e agora eles estão pedindo para fazer um banheiro, já está praticamente um ginásio. Então, os deputados, o apelo, né, eu estou aqui pedindo para os vereadores que estão nos ouvindo aqui, peço para os deputados de vocês, o parâmetro nosso é o deputado João, por quê? Porque é o que mais traz. Mas tu é apaixonado pelo João, enquanto eu for prefeito, o deputado que mais ajudar, eu me apaixono. Né? Por enquanto, eu sou apaixonado por ele. Estou esperando que apareça outro para me apaixonar por outro. Mas eu estou apaixonado por ele. E a minha mulher compreende que é uma paixão administrativa. Porque eu sou um doador de órgãos, menos o meu coração. Porque o meu coração eu já doei para ela faz... Então, mas a paixão administrativa. Eu agora, eu quero passar a palavra aos vereadores, eu chamo o vereador Cleito Fossá, vereador Carlinhos, e depois, em seguida, a gente faz o encerramento ratificando... Ah, o contorno. Sabia que o contorno não estava. O contorno é o seguinte. Nós tivemos com o governador do estado de Santa Catarina, o Raimundo, ele vai transferir o governo do estado dia 25 para Chapecó. Por que 25 de agosto? Porque é o nosso centenário. Ele vai estar aqui, esteve ontem conosco, e a gente fez um apelo. Essa é uma intermunicipal. É uma rua, uma estrada que começa lá na Cordilheira e para lá no Rolajado Ferreira, no Bormo, antes do Bormo. Então, é uma obra que o governo do estado, que nós estamos pressionando as nossas lideranças, os deputados que nos ajudam, o deputado Merizzi estava comigo do lado dele, e a gente pediu para o governador fazer em três partes, começar a fazer de Cordilheira até a Caravaggio, e da linha São Roque, um pouco para cima, até a linha nossa, Lajado Ferreira. E deixar essa parte do meio, que tem uma discussãozinha aí na parte do meio, onde é que o trecho passa. Né? Nessa parte do meio, entre a RBS e a linha Caravaggio. Então, essa parte deixava e nós íamos tocar. Existe uma grande chance disso acontecer, e no fundo do meu coração, lá no fundo, eu espero que o governador, quando esteja aqui no dia 25, que vai ser a capital do estado, dia 25, ele vai transferir a capital para cá, eu espero que ele faça esse anúncio. Né? Ele tem feito alguns gestos, por exemplo, eu tive a honra de receber o convite de ser, eu sou filho de gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, e casei com a Lúcia, meus filhos são todos catarinenses, ela também é catarinense, e eu era o único não catarinense lá em casa, e agora eles me concederam o título de cidadão catarinense. Isso é um bom sinal, porque isso quer dizer que o governador, os deputados, o Altair Silva, a turma que ajudou, deve estar pensando assim, vamos agradar o Boligon, então, se quiserem agradar mesmo, né, era anunciar esse pedacinho aí. Mas nós dependemos do governo do estado, está muito bem encaminhado, o projeto está licenciado, enfim, está bem encaminhado, mas eu não posso botar prazo, o governador deve estar anunciando logo, e eu acho que é uma grande sacada se ele viesse aqui dia 25 e fizesse isso. Está bem? Ou que seja na IFAP também, mas, enfim, que esse ano ele possa anunciar que é o ano do nosso centenário. Eu passo a palavra ao Carlinhos Nogueira, que é o vereador aqui da comunidade, em seguida o Cleito Fossá, que é a palavra. Se os vereadores quiserem, são autoridades constituídas, se quiserem usar brevemente a palavra, até porque o compromisso é que às 8h30 nós terminemos. Carlinhos. Boa noite a todos e a todas, né? Vou falar aqui, porque sou morador há 30 anos do bairro Passa dos Fortes. Nos outros ouvindo o bairro, a gente vai para ouvir. E a gente viu muitos pedidos e muitas necessidades do povo. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao prefeito Luciano Boligon, através da secretaria do Gringo e o Max, também é morador deste bairro, começaram a abrir o nosso canal aqui, e tinha uma curva, bastante terra ali, então vai selecionar momentaneamente o problema do alagamento. Claro que nem o seu Schneider fez o pedido das galerias, e é importante, mas eu creio que o prefeito está fazendo de tudo, e deixar aqui meu agradecimento ao prefeito, e dizer que todos os pedidos que aqui a comunidade fez, a liderança comunitária fez, passa a ser um pedido meu também, porque eu estou ao lado da comunidade para ajudar, e também estive em Florianópolis, visitando um deputado estadual, que fez 900 e poucos votos em Chapecó. Eu disse para ele, consiga uma verba lá para o Luciano Boligon. Ele falou, eu vou falar com o Luciano, vou ver se é possível nós levar para a quadra de esporte do bairro Passa dos Fortes. E é um sonho meu que aquela área ali tenha uma área coberta para que a comunidade possa usufruir de dia e de noite. Aquela área ali até as 11 horas da noite ou até as 10. E a gente já foi presidente aqui e era um sonho eu ver associação dessa maneira, não sou mais presidente já por 4 anos, meu tempo passou, mas esse prédio que aqui está, menos o forro, foi na minha gestão, e também a gente lutou muito pela comunidade, e eu faço minha todas as necessidades da comunidade e das lideranças. Estou aqui para ajudar como vereador, dando o apoio para o nosso prefeito ali na Câmara, e também me preocupando em buscar recursos. Estive em Florianópolis, ele falou, Carlinho, não sei se vai ser para a saúde ou vai ser para a educação, vou levar uma verba para Chapecó, mas eu vou levar o Boligon e vou pedir se é possível fazer uma quadra coberta, pedir 200 mil para um deputado. Se nós conseguir, é um sonho que eu tenho e de muitos moradores aqui e também das lideranças comunitárias, ter uma área coberta por ser o bairro mais antigo de Chapecó e também ser a primeira quadra que recebeu quadra de grama sintética, mas o tempo, por estar no tempo, ela não aguentou. Então, deixar aqui meus agradecimentos ao Marques e ao Gringo e aos demais secretários que têm trabalhado para a nossa comunidade. E meu abraço a todos. Obrigado, Carlinhos. Vereador Cleito. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o prefeito e a primeira-dama, em seus nomes todos aí, as autoridades. Velho Sela também, vice-prefeito. Os colegas vereadores, o Tomasi. Tomasi, satisfação em vê-lo. Tá? Em nome, seu nome, todos os colegas, o Cararo também. Tenho participado dos ouvintes, das audiências do Ouvindo Nosso Bairro, com a intenção também de identificar as principais pautas, prioridades, porque nós lá, né, Carlinhos Nogueira, vamos estar aprovando as leis orçamentárias e vamos ter que acompanhar se todas essas pautas terão orçamento, previsão orçamentária, para depois, lá no orçamento financeiro, fazer a liquidação, o empenho e o pagamento, né, Luciano? Isso aí. Então, nesse sentido, que vem acompanhando, mas também apresentando algumas ideias e até esclarecendo algumas pautas que nós, vereadores, como o próprio Carlinho Nogueira falou aqui na frente, que o vereador tem a função principal, que é legislar, e legislar é criar leis, né? Tanto que eu tenho um projeto, Boligon, que é tornar pública a fila de espera por exames, consultas e cirurgias, que vai ao encontro da lei estadual, acho que é uma lei que vai ao encontro também dos cidadãos chapecoenses, e outros projetos inúmeros. A função de representar e de fiscalizar. Na função de representar, e aí o Boligon fez uma provocação positiva aqui, né? Ô, vereadores do PMDB, ajudem Chapecó, né? Antes de pedir ajuda, eu faço o dever de casa. Ou seja, a Câmara de Vereadores não gasta tudo que tem direito e transfere ou deixa mais de 7 milhões de reais para o Poder Executivo. Né? Esse é o primeiro dever de casa. O segundo dever de casa é fiscalizar e buscar também que o orçamento público seja bem aplicado. Eu quero me solidarizar, prefeito, né, com esse déficit de 32 milhões de reais. Vejam, o João Rodrigues conseguiu 8 milhões. A prefeitura arrecada 32 milhões, aproximadamente, mês. Essa é mais ou menos a previsão orçamentária. Mês. Então, o Boligon tem a competência e a legitimidade de fazer essa gestão e fazer esse dinheiro, só que ele está pagando uma conta que não é dele. É um déficit de 32 milhões, não só orçamentário, mas financeiro, devido a 25 milhões que foram liquidados sem empenho. E isso, na gestão pública, é muito danoso. Né? Então, nesse sentido, eu me solidarizo, mas também vou de atrás. Né? Bem lembrado, não só os 500 mil reais de emendas que foi para dois ginásios, e estamos prevendo e discutindo com os deputados federais outras emendas, por isso que estou ouvindo na comunidade aqui, vi as demandas de asfalto, né, vi as demandas de ginásio, e isso vai municiar nossos pleitos também aos deputados federais, que tem 14 milhões por ano para 295 municípios de Santa Catarina. Né. Então, o João merece, sim, parabéns, porque ele deu 8 milhões só para Chapecó. Né. E nós, foram 500 mil reais, mais 500 mil reais que está lá na assistente social. Espero que a crise não afaste, né, Uda Baldiceiro, acho que ela está por aí, que eu vi ela, né, Uda? Tomara que não afaste, talvez seja para construir o abrigo, pela informação que nós temos, que já tem o terreno, talvez dê para construir o abrigo, 500 mil reais de emenda, e 2 milhões de reais, que foi do senador Berger e do Colato, que foi para comprar o acelerador linear para exames de câncer, né, que tem uma fila de mais de 152 pessoas aqui de Chapecó, que vem de toda a região. Tanto que nós aprovamos uma audiência pública via o deputado Cobalcini para discutir o tratamento de câncer em toda a região, para descentralizar um pouco de Chapecó. Joaçaba, Chapecó, São Miguel, já foi aprovada essa audiência pública. Então, nesse sentido que nós também temos essa missão de ficar com os pés no chão, buscar a apresentação, ouvir a sociedade, né? E também discutir outros temas. O exemplo, numeração das residências. Em 2013, a Câmara de Vereadores fez esse debate. O requerimento 182/13 foi aprovado por unanimidade, está lá na prefeitura. Nós precisamos, e esse requerimento foi embasado numa audiência pública que eu participei, Luciano. Eu acho que foi uma das 200 que Vossa Excelência fez, lá no universitário, e fiz a sugestão, Nemésio. Nemésio acho que anotou ainda naquela oportunidade que nós precisamos revogar a lei 2.685 de 84, quando o Ledônio era prefeito. Lá na época, os agentes públicos não previam que Chapecó ia crescer como cresceu. Né? E temos um marco lá no centro, que é sul, norte. Né? Então, a partir dali começou a numerar. Foi até um determinado tempo. Não dá mais. Nós precisamos revogar, e isso dá trabalho, precisa. precisa de uma multitarefa de Receita Federal, Correios, né, até porque Chapecó, dados do Correio, 25 mil correspondências são devolvidas. Né, então, nós precisamos fazer uma força de trabalho. Tem, essa pauta já está lá na Prefeitura, Luciano. Nós levantamos um baita trabalho, vários debates, está lá na Prefeitura, nós enviamos. Precisamos revogar e fazer um novo marco para prevendo Chapecó para 300, ou senão 500 mil habitantes lá na frente. Então, temos que prever isso, preparar isso. Né? Outro tema importante, eu vi aqui levantar, que é o ensino médio. Chapecó cresceu, não só na numeração está faltando, mas o ensino médio. O ensino médio, eu vi a secretária de Educação, estava aqui? Está lá atrás. Eu vi ela aqui na frente, estou esperando a agenda. Secretária, minha assessoria ligou lá, disse que não podia me atender, quero que seja atendido. Tá? Nesse sentido, eu preciso... eu tenho uma pauta que eu fui discutir lá no Estado, e o Estado também não tem dinheiro para educação. E não tem dinheiro para... Até a escola aqui vai ser, que está aqui, no, onde era o DENIT, não vai ser inaugurada esse ano. Informação que vem da Secretaria de Estado de Educação. E aí, nesse sentido... deixa eu terminar de falar, depois eu pego a informação. Não chegou para mim ainda. Mas eu era para atender semana passada. Dia 1º? Ah, tá bom. Tudo bem. É, mas tá dia 1º, então, estaremos lá para resolver o problema. Então, foi, me desculpa, porque foi falta de comunicação. Não tenho problema nenhum de reconhecer quando não tem a comunicação certa, secretária. Tá? Então, nesse sentido, qual que é o objetivo dessa conversa com a secretária? É trazer todas as informações de uma pauta que a gente fez na Secretaria de Estado para compartilhar a estrutura. Ou seja, identificar onde tem demanda e se a demanda municipal, que está ociosa no período noturno, possa ser utilizada pelo Estado para fornecer ensino médio provisoriamente, é que se construa a estrutura do Estado, que é a obrigação do Estado. Né? Boa. Nesse sentido. Então, essa pauta nós temos os dados, informações. É, quem é diretor de ensino, do ensino da Secretaria de Estado é o vice... O candidato é o Gilberto. Quem resolve isso é o próprio partido. É o PMDB com o Gilberto, que foi vice do Valduga aqui. Então, como não estamos cobrando ele. Não teve êxito aqui, ele voltou para Florianópolis. Quem cuida disso é ele, e é lá que tu tem que ajudar nós. Mas é lá e aqui que tem que ceder a estrutura municipal. Ah, cedemos. Se esse é o problema, está cedido. Beleza, está registrado em ata. Então, vamos cobrar do Estado agora, que tenha, que vai ter uma leva de contrato de professores agora, então é o momento de cobrar. Né? E o vereador é isso. O vereador não tem o orçamento para dirigir, mas tem o poder de representar, fiscalizar e legislar. É nesse sentido que eu estou aqui. Tá? Então, nesse sentido que eu estou provocando esses debates, trabalho lá na Câmara, estou à disposição, e o mandato está à disposição. E quero parabenizar, por último, Burigon, a comunidade do Passos Fortes, acho que é uma das reuniões que mais teve participação, das que eu pude estar presente e pude falar. Né? E, por fim, cumprimentar o prefeito por esse projeto ousado. Né, e não, tenho, não é porque eu não estou no governo que não reconheço os acertos. Esse projeto eu já tenho falado que é um expoente e que deve se tornar institucional. Institucional para que os próximos governantes adotem ele e aperfeiçoem. Como é a sugestão do ouvindo do bairro digital, né, que foi levantada na última audiência pública pelo próprio prefeito. Nós temos que aplicar, as redes sociais é um canal de aproximação da comunidade, nós precisamos, né? E, por fim, então, secretária, mais uma vez peço desculpa pela falta de comunicação, tá? E dia 1º estarei lá com o intuito de resolver, solucionar e ajudar a nossa cidade. Obrigado, prefeito. Já pode agilizar para, se puder. Hélio, obrigado. Eu vou convidar o nosso vice-prefeito para encerrar. Né? Da minha parte, muito obrigado pela presença de todos, tenham um bom final de semana, que amanhã já é sexta. E não esqueçam que domingo tem Arena Condá, né? Vamos para cima do Atlético. Com certeza. Bom, boa noite a todos, a todas as comunidades aqui nesta noite. Passo dos Fortes, Jardim Europa, Santa Paulina, Vila Real, Desbravador, Líder, Bom Retiro e Linha Caravaggio. Eu quero também cumprimentar o prefeito, a primeira-dama, a Lúcia, nosso secretário, nossos vereadores que aqui estão, que acompanham sempre o nosso trabalho, nossos colegas da prefeitura, a equipe toda que está aqui, vem aqui buscar e atender as necessidades e as reivindicações de vocês. E parabenizar aqui a comunidade do Passo dos Fortes, todas as comunidades que aqui vieram, que, de fato, a casa está cheia. aí demonstra esse interesse de vir aqui discutir as necessidades e as angústias que o bairro tem, que a sua localidade tem, para que as ações aconteçam. E eu quero dizer aqui, prefeito, que as comunidades, tudo que solicitaram aqui é muito pouco para nós resolver. É pouquinho. Isso é para já para nós fazermos. Só que é o seguinte, nós não temos só 5, 6 filhos aqui, nós temos 50. Multiplica todas as reivindicações de vocês aqui por 50, com 50 bairros para aproximar de Chapecó. Então vocês veem que os problemas, eles aqui parece pequeno e fácil para o prefeito resolver, mas quando se somar no todo, o que representa para o município, que cresce que nem Chapecó, que vai fazer seus 100 anos, passa de 200 mil habitantes em Chapecó, uma cidade aí que nós temos orgulhos dela. E dizer para o prefeito que nós, no dia a dia, estamos trabalhando ao lado do prefeito. Na parte da manhã, quando chegamos lá e sentamos com o prefeito, lá no gabinete, começamos a discutir, vamos rever as reivindicações de vocês. E, claro, nos corta o coração. Nós também temos um coração batendo e sabemos da necessidade de vocês. Mas nós temos que ser realistas, nós temos que mostrar para vocês e ser transparente do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Isso tem que informar para a comunidade assim que o prefeito está fazendo. Está fazendo a verdade, ó, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso nós vamos jogar no orçamento. E tem que jogar, claro, porque vocês também entendem, como o prefeito explicou muito bem, um orçamento familiar. Então, dessa forma, eu fico feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar com o prefeito Buligão, trabalhando pela cidade de Chapecó. Aqui faz completos os 100 anos. Nós nascemos aqui, convivemos uma boa parte disso aqui. Essa cidade nos deu aqui convivemos, criamos nossas famílias, nosso bem de capital, que a gente tem alguma coisa. Essas oportunidades Chapecó nos deu nesse período que a gente aqui conviveu com a cidade. E vamos continuar fazendo. Eu gosto dessa cidade, tenho um amor muito grande por isso. Nosso prefeito também abraça dia a dia essa cidade. Na parte da manhã ele atende, nós conversamos, aí tem todos os compromissos da cidade, a representação de atender as pessoas que lá vão, à procura de alguma coisa, e aí nós se dividimos. Enquanto ele atende no gabinete, despacho, eu vou lá para o campo, vou lá para o interior, vou fiscalizar as obras, acompanhar o serviço que está fazendo e trazer o resultado do que a nossa equipe está fazendo lá no interior, arrumando uma estrada, ou arrumando uma rua, recapeando uma rua na cidade, ou fazendo, sei lá, um bueiro, e da mesma forma. E também temos que entender o seguinte, que o nosso orçamento, nós estamos fazendo e com o pé no freio, é muito claro. Porque de todo esse orçamento que vocês viram, até o nosso vereador frisou muito bem, o Cleito, orçamento do município. Mas esse orçamento, parte dele vem carimbado, gente. 25% para a educação, de 15% a 30% para a saúde. E aí, vai somando a folha de pagamento. Quando vocês veem, sobra o quê? 10% do orçamento, o que faz numa cidade que nem Chapecó? Então, nós temos que administrar tudo isso. Isso é forte. Tem que ter uma equipe competente, uma equipe que sabe fazer e medir as coisas e buscar os recursos de fora para que possa atender a nossa cidade do tamanho que é. Então, todo esse esforço que nós estamos fazendo junto com o prefeito, e o prefeito está aí, eu sou testemunha disso, do trabalho que ele vem fazendo, é um ato de coragem de todo hoje o administrador público, tá, desse Brasil lá fora. Se nós dermos só uma paradinha e olharmos para os nossos lados, para os nossos vizinhos, para os nossos estados, nossos municípios vizinhos, para ver como é que está a situação. Então, Chapecó ainda vive uma situação até privilegiada aqui na nossa cidade. Então, eu quero dizer da melhor forma, estamos aí para trabalhar, estamos à disposição de vocês, estou lá com o prefeito dia a dia, no gabinete ou fora dele, buscando, atendendo, correndo. Meu tempo é dedicado agora totalmente à prefeitura, junto com o prefeito, com o vice-prefeito. Eu deixei minha labuta lá privada, minha empresa privada, estou diretamente na prefeitura para atender a ansiedade da população e poder fazer alguma coisa por vocês também, que eu gosto disso e estou me dedicando ao máximo para fazer isso. Estamos junto com o nosso prefeito. Parabéns, prefeito, parabéns à comunidade que aqui vem buscar atender suas necessidades e tentar. E nós vamos tentar resolver o problema de vocês aos poucos, como toda essa cidade precisa. Muito obrigado. Boa noite.